Falar de memória. Viva, sejam bem-vindos a Falar de Memória, sempre com João Guedes. Na anterior edição recordámos as atribulações de Lucas José de Alvarenga, que governou Macau na primeira metade do século XIX. Nessa altura, o então jovem brasileiro, também poeta, pertenceu a uma irmandade dada a ideais libertários, fraternalistas, uma organização que convinha discreta e que assim continuou até hoje, já que dela pouco ou nada se fala, e para isso estamos aqui nós, João. Exatamente, a Sociedade da Rosa. Lucas José de Alvarenga era pertencente à Sociedade da Rosa, a que pertencia também o vice-rei da Índia, Sarzedas. Quem também falava. Exatamente. A Sociedade da Rosa tinha uma grã-mestriza, em vez de ter um grão-mestre. E a grã-mestriza era precisamente a Marquesa da Lorna, que era irmã do Conde Sarzedas. Também poeta. Também poeta, exatamente. Portanto, e essa Sociedade da Rosa é muito interessante. Nós sabemos que ela existe e sabemos o que fazia, porque o intendente Pina Manique, que era o chefe da polícia daquela altura, conseguiu saber da existência da Sociedade da Rosa. Acabou com ela. E acabou com ela, exatamente. Cercou a casa de Benfica da Marquesa da Lorna, entra por ali adentro e descobre, numa parte secreta de uma escrivaninha que a Marquesa lá tinha, os papéis todos da Sociedade da Rosa, sabe quem são os filiados e vai tudo preso. O Conde Sarzedas vem para vice-rei da Índia precisamente por isso, porque ele era uma figura importantíssima, não podia ser preso de maneira que... Era um exílio. Exatamente, de maneira que pronto, vai lá para... Um exílio dourado. Um exílio dourado, exato. Vai lá para Goa e não me chateis aqui. E de maneira que a Marquesa da Lorna foge também, é exilada para a Inglaterra e fica em Inglaterra. Portanto, a Sociedade da Rosa desaparece toda. Outra pessoa que desaparece de Portugal também, por causa da Sociedade da Rosa, é o poeta Boccage, que tem aqui uma passagem por Macau muito interessante. Mas a Sociedade da Rosa é uma sociedade paramaçónica, mas, curiosamente, é feita pela Marquesa da Lorna para combater a maçonaria. Isso é que é muito, muito curioso. Mas elas comungavam todas genericamente dos mesmos valores, digamos, e princípios. O que é que distinguia a Sociedade da Rosa? A Sociedade da Rosa, o que distinguia é que prosseguia a felicidade. E a beleza eram o cerne de toda a sua atividade. Portanto, por isso é que atraía poetas, pintores, escritores. Os artistas. Exatamente, os artistas. Portanto, naquela altura, que era uma altura de reação política muito grande, portanto o governo e o rei estão com Deus, pátria e família de uma forma totalitária e de maneira que faz com que essa gente que fazia parte da corte, né, se junte nessas associações secretas, porque de outra maneira não poderiam ouvir música, porque era considerado um pecado, não poderiam escrever poesia porque era considerado um pecado, e de maneira que é essa a razão que leva à formação para usufruírem do deleite. Exatamente, e de maneira que pronto, o célebre intendente da polícia de Portugal acaba então por cercar a casa da Marquesa, prende a Marquesa, que acaba por se exilar em Inglaterra e só regressa muitos e muitos anos depois. E todos os principais elementos, outro elemento muito importante da Sociedade da Rosa era João Domingos Bom Tempo, talvez o nosso maior compositor da história de Portugal, que foi também preso pelo intendente Pina Manique. Ou seja, a inteligência portuguesa daquele tempo estava em grande parte concentrada na Sociedade da Rosa, ou pertenceria até às duas sociedades, como o próprio Boccage, que era pertencente à Sociedade da Rosa, mas pertencia também à maçonaria. Mas antes do intendente Pina Manique ter acabado com a atividade da Sociedade da Rosa, esta fraternidade estendeu-se até aqui a Macau. Exato, estende-se até aqui a Macau, e por via de quem? Eu diria que poderá não ter sido Boccage, poderá ter sido Lucas José de Alvarenga. Os dois pertencem à Sociedade da Rosa. E são contemporâneos. E são contemporâneos. Portanto, dizer qual deles é que trouxe a sociedade para aqui, eu penso que terá sido Bocage por uma razão. Porque Bocage está aqui primeiro, antes de Lucas José de Alvarenga. E Bocage faz uma coisa interessante, incentiva aqui as tertúlias. De maneira que ele escreve variedíssimos poemas. Diga-se que a Cidade da Rosa é uma cidade mista, portanto, admitia homens e mulheres. Por isso é que a Marquesa da Lorna era a grã-mestre. Exato. E de maneira que, portanto, temos aqui em Macau também umas senhoras de virtude, diria eu, portanto, que tocam piano e falam francês, como se dizia antigamente. Exatamente, dotadas. Exatamente, dotadas. Muito provavelmente, Bocage tê-las-á arregimentado aqui em volta da Sociedade da Rosa. Porque havia aqui um outro elemento também muitíssimo importante, que é o ouvidor Lázaro da Silva Ferreira, que é um homem também do Conde Sarzedas e que vem para aqui como ouvidor. Portanto, os bons espíritos encontram-se. Exatamente, encontram-se e, portanto, aqui terá funcionado, aonde não se sabe, essa célebre Sociedade da Rosa, que só teve uma grande mestriza, que foi a Marquesa da Lorna. Quando ela morre, a sociedade desaparece. Assim recordamos a Sociedade da Rosa, uma organização que se estendeu de Lisboa até Macau, onde terá sido introduzida pelo célebre Bocage, de quem falaremos no próximo programa. Obrigado, João. Até para a próxima. Obrigado, Hugo. Thank you.